ready. Thank you. Boa noite, Viva direita, taxi via Alfa Juliet para o portão 02. 0 graus, 1 a 0 máximo. Approach for traffic now for the tower to 118.95. Europa 0830, to land runway 10, 90 degrees, 0, 109. Alpha 083 on the ground, C6 leaving to the right, call ground to ensure that it's fine. 219, hello. localizada, campo 090, liberado, 090. repetir, frequência 1228.35, alterna 1251 no Gordão. 4, completa a aproximação, está na hora sua, 1-1-8, decimal 9-5, composto. Azul 9-0-2-0, vista para 2-2-3, e fala no curso do outro jogador. Delta Nissan 3178. Mondo, okay, service to be safe. Alright, Defender, 3178, we can approach number 25. Batista para 2010, pertinho do Nozão, na 2, barra no localizador. Sábio 6, reduzido o estado para 2319. Para 2, uma zona. 23, redireção para sequenciamento. Mantenha a presente proa, proa 215, como parte do localizador. Desconfere a 57. Ajuste 1-0-3. altitude 23, copy bank, via Ponta Ave, system to 1,781013, over to there. Gol, ataque 23, são localizados em 1-0, vento 0-0 graus, 1-0 nós. Passou, 1-0-6, pista 1-0. Alfa Juliette, portão 62.